飞麦仁辣味一起端过走。Tá bom, Romeu, isso que estamos tudo pronto pra cá, Tango Zulu, autorizado para São Luís, nível de voo 280. Saída Momicuíba, pode direto, rota direto, Petrolina direto, Teresina, pode direto para São Luís, transponder 5504, controle Salvador, 119.8. Momicuíba, pode direto, uísque Tango Zulu. Uísque Tango Zulu, só uma pequena correção, saída Momocugibo, após direto para Petrolina, Petrolina direto Teresina, após Teresina direto São Luís. Uísque Tango Zulu, saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, após Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme, após direto Petrolina, Papá Tango Lima, após direto Teresina, Tango Romeu Serra, após direto São Luís, Serra Bravo, Serra Lima. Uísque Tango Zulu, pode confirmar por favor, estou na minha alternativa? Tá bom, meu Uísque Tango Zulu, ciente para assinamento, chame torre 198.95. Confirma, Uísque Tango Zulu? Uísque Tango Zulu na escuta do solo. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta, solo Salvador, prossiga. Estimativo pronto para cota, Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, autorizado para Recife, nível de voo 370, decola da pista 10 na saída Pucajuá-Mucaju, rota Aperuísque 58, primeira curva após decolagem à esquerda, transponder 5061 no controle Salvador, 119.8. Bravo Delta, contingimento correto, para o treinamento, chame torre 198 do sinal meio. Bravo, Bravo Delta, corrigindo, torre 198, correção. Bravo, Bravo Delta, confirme o treinamento. Gente, Bravo, Bravo Delta, chame torre 198 do sinal 95. Bruno 099, boa noite, tô ciente da informação, tamo. Gol 1099, informação em curso, agora é a Vitor. Perdão, é a Vitor mesmo, que a gente tá ciente, obrigado. Gol 1099, Vitor, confere. Pronto pra cópia? Tá pronto. Gol 1099, autorizado para Confins, nível de voo 360. Decola da pista 10 da Eolia da Faz Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16. Após decolagem, primeira curva à direita, transponder 5066, controle Salvador 199.8. Conforme nível 360, decolada 10, da Eoleda após Lua Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. 0066, código 098, controle. Gol 1099. Gol 1099, condicionamento correto, reparte para flashback, saneamento. Preparamos, bem, né? Entre 1397 na posição 3, pronto para corte. Tá, 3197, formação em curso, Vitor, pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Tá, 3195, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, saída da Eoleda após bridge, rota Upper Zulu 10, após SMAP, após direto Lúvito, após direto Bravo, Bravo Charlie, após conforme plano de voo. Transponder 5060, controle Salvador 1199.8. Ah, foi copiado da Eoleda Bridge e após eu preciso que a senhora repita que está diferente do nosso. Confirme, seu 3197. Foi copiado nível 360, decolada 10 da Eoleda Bridge. E após Bridge eu preciso que a senhora repita a rota que está diferente do nosso. Gente, Upper Zulu 10, ex-map, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Após conforme a rota do plano de voo. Paciente, então é da Eoleda Bridge, após a Brasilu 10, até SMAP, depois Lúcio, depois Bravo, Bravo Charlie. Transponder 5060, 119.8 é a frequência do 3197. Então, 3197, pode informar, por favor, a rota que o senhor tem? A gente tinha a Brasilu até SMAP. Gente, então, 3197, aguarde, por favor. Solo, gol 971. Gol 971, aguarde. Espero a nave que chamou o solo, por favor. Frequência da torre 198, decimal 95. Tango Whisky, da Catel, aguarde número 2 para cópia. 3197, pode por favor confirmar a rota que você tinha anotado? Doutor, copiou 3197? 3197 negativo, repita por favor a rota que você tinha? É essa rota mesmo que a gente tem, foi a confusão minha, muito obrigado. Ciência. Então 3197, parte para flashback, saneamento. Combinado, obrigado. O gol 1971, informação em curso, Vitor, pronto para cópia? Gol 1971, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, saída da Eoleda Bridge, rota Upper Zulu 10, após SMAP, após direto Lúvito, após direto Bravo, Bravo Charlie, primeira curva após decolagem à direita, transponder 5067, controle Salvador 199.8. Autorizar 360 para o Galeão, decola na curva direita da Eoleda Bridge, Zulu 10, SMAP, Lúvito e Barbacena. 5067-98, gol 971. Gol 1971, cotejamento correto, reparte para pushback, saneamento. Fala, Tango, Whisky, Quebec Hotel, pronto para cópia? Whisky, Quebec Hotel, aguarde um momento, por favor. Papa Tango, Escuta Quebec, Paulo Salvador. Escuta Quebec, até confirma a intenção de pista de decolagem. Quem se aguarde. Tanguíche, Quebec, até o Palme Pátio. Tira cópia, Quebec, até o. Tanguíche, Quebec, até o. Autorizado para Recife, nível de voo 330. Saída Pucajamo, Caju. Operuísque 58, após decolagem, curva à esquerda. Transponder 5062. Controle Salvador 119.8. Cajamo, Caju, Whisky, Quebec Hotel. Sabatango, Whisky, Quebec Hotel, protegimento correto, pode informar para ver? Gente, Whisky, Quebec Hotel, para treinamento, chame torre 118, decimal 95. Salvador Ground, muito boa noite, era source 851. We are leaving runway on Foxtrot. Source 851, Salvador Ground, clear taxi via Alpha report before Juliet taxi. Okay, via Alpha, we'll call you entering Juliet, era source 851. Estacionamento no 06, voo no 090. Voo no 090, aguarde. Pode dar, 090. Puta 3197, pronto para pushback estacionamento. Puta 3197, aguarde, número 2 para pushback estacionamento. Astores 851, Salvador Ground. Ground, Astores 851, go ahead. Astores 851, cleared taxi by Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, straight ahead by Alpha, call you back before Juliet, Astores 851. Go 1099, solo Salvador. That's good. Go 1099. Coordena com a equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado, 099. Tá 3197, São Salvador. 3197, na escuta. Então, 3197, coordene com a equipe de solo, pushback, estacionamento, chame para o táxi. Exato, 97, obrigado. Solo, eu tenho 3197. Então, 3197, prossiga. Vocês, o solo tem contato com a equipe de solo da Infraero? Porque o funcionário da Infraero estava vindo para cá com uma caminhonete para tirar o finger, mas passou reto e foi embora. Sr. 391, podemos tentar, aguarde. Obrigado pela sua ajuda aí. Solo, eu vou 971 para puxar, né? 971, não aguarde. Comandante, eu tenho chamado para o push. Bom, 971, apenas um instante. Pronto para o táxi, 9099, 73 a bordo, Campinas, 3 horas. Pronto, é só 651, approaching Juliet. Aguarde para o táxi. Aguarde. Negativo, Gol 971, número 2 para acionamento. Afirmativo, Gol 1099. Obrigado, só livre ataque. Gol 1099, autorizado táxi via parte 1 no taxiway, já para o ponto de espera da pista 10. Quando eu acho a minha torre 1118, decimal 95, ajuste de altímetro 10111. E ainda está o ponto de espera 1011, 2195, pronto, 099, tem uma boa tarde. Gol 1099, repita as informações de PLB, alternativa e autonomia, por favor. 73, Campinas, com 3 horas. Gol 1099. Gol 3197, parece que as pessoas estão removendo aqui. Confirma na nave que chamou o solo? 73197. Gente, são 3997, aguarde autorização para pushback saneamento. Ok, aguarda a autorização, agora está removido. Authorities, N51, approved taxi via Juliette into gate 11. Ok, Juliet next to the left, and that's the number 11, 11, 0851. Obrigado. Authorities 851, ABM gate 8, attention to pushback car. Okay, what do you want me to do at ABM gate 8? Authorities 851. Tax approved until ABM gate 8. Report the vehicle in type. Authorities 851, some other ground? Yes, ma'am, go ahead. Authorities 851, approved tanks until ABM gate 8, return vehicle in sight. I have the vehicle in sight, to gate 8. It's inside of me, thank you. Confirm, you have the car in sight? Yes, ma'am, we have the marshal, the truck is inside from a source 851. At the correction, authorities 851, follow the vehicle. I'll follow the vehicle, thank you. São 3197, São Salvador. Prossiga. São 3197, coordenando com a equipe de solo, pushback, acionamento, número táxi. 3197. Tango, isso que é bem até, mantenha a posição. Mantenha a posição, tá. Gol 1971, na escuta do solo? Escuta, senhorita, por quê? Gol 1971, devido à aeronave que irá cruzar o campo, será o número 3 para o táxi. Deixa eu puxar aqui ainda o gol 1971. Quem, só informação. É, entendemos que após o TAM, tem mais outra aeronave para puxar ainda, confirma? Não, negativo. Temos uma aeronave que já está no táxi, ela irá cruzar o campo. Será o número 3 para o táxi. Após ela, será autorizado para o pushback treinamento. Batango, o ICPK Hotel, autorizado o ingresso no Pátio 1. Tango, isso, cadê que você pode informar a categoria da aeronave? Categoria? Vale. Confirme, Charlie, isso, cadê que você pode. Paulo Salvador, gol 1866, livrou ingresso na Alfa. Gol 1866, aguarde. Whisky Quebec Hotel, devido até a categoria Charlie, táxi com cautela devido aos fumes no Pátio 1, à sua direita. Ok, nós temos aqui... Pessoal, confirma. Confirma? Ciente, é só porque até a categoria Charlie poderá ser efetuado o táxi com essa cautela aí. Mas obrigado pela informação da envergadura. 3197 para o táxi com 137 a bordo, nossa alternada é Campinas, 3h50 de trânsito. Tá, 3197, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste de altímetro 10.11. 101, Índia, ponto de espera 295 da 3197. Henrique Luiz, que aguarde. Bom, 1866, Solo Salvador? Prossegue, senhorita. Bom, 1866, autorizado táxi em Alfa, reporte antes do Juliette. Autorizado Alfa, táxi do Juliette, bom, 1866. Sabatão, obrigado pelo Vitor, Solo Salvador? Sim, senhorita. Bravo que Luiz, que pode repetir as informações, por favor? Gente, Bravo que Luiz, que é autorizado sobrevoo sobre a área de Salvador, decola da pista 10, altitude 1000 pés, será que relança pelo corredor Axé, o seu transponder. Correção, aguarde para o transponder. Ô Salvador, por gentileza, a senhora pode informar o voo 971 a previsão para início de pushback? Eu tenho que dar uma satisfação aos passageiros. Gente, Gol 1971, agora está autorizado para o pushback saneamento, chame para o táxi. Atento ao tráfego que acaba de passar essa retaguarda. Juliette, foi Vitor Solo Salvador, aguarde número 2 para cópia. Solo Z3197, pronto, ponto de escopo, vai. A aeronave chamou o Solo, confirme, por favor. Solo Salvador, o Gol 1866 na Alfa, próxima Juliette. Confirme, Gol 1168? 1168, levando a pista 2 humanos. Gente, Gol 1168, utilizar o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Solo Salvador, Gol 1866 na Alfa, próxima Juliette. Gente, Gol 1866, mantenha a posição, temos uma aeronave da companhia, tá fazendo pushback. Vai manter a Juliette, Gol 1866. Bravo que Luiz, pronto pra cópia. Bravo que Luiz, autorizado sobrevoo sobre Salvador, altitude 1000 pés, será pelo corredor Axé, transponder 0112, decola da pista 10. Controle Salvador, 119, decimal 8. Paciente, autorizado de colagem da pista no 7. Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que atualizado de colagem da pista 17. Bravo que Luiz, que atualizamento correto, tem informação de PAB? Bravo que Luiz, que para acionamento, chame torre 1183195. Gol 971 para o táxi 137 350 Campinas. O 1971, autorizado táxi via Taxiway India para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1011. India 10, torre 1895, gol 971. Gol 1866, Salo Salvador. Prossiga. Gol 1866, após saída da aeronave da companhia, autorizado táxi via Juliette para o portão 02. Após a aeronave à frente, Juliette até o portão 2, Gol 1866. O Gol 1168, antes da Juliette. 8, observe Bang da companhia à frente, autorizado táxi via Juliette para o portão 05. Ok, observando o Boeing, portão Juliette, 05, voo no 198, obrigado. Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, Salo Salvador. Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, autorizado para Aracaju, nível de voo 170, saída Pocajamo-Caju, rota Golf 677, decola da pista 10, após decolagem, curva esquerda, transponder 5063, controle Salvador 199.8. Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, pode informar o Pátio, por favor? Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, autorizado a decolagem da pista 17 na saída Pucajama-Caju. Gente. Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, tem permissão de posse de PLB? Gente, Papa Romeo Juliette, Alfa Vitor, para acionamento, chame torre 198.95.